passando 5.000 para 3.000, 1.016, voo 97, 1.4. Proativo 1.714, 2.000 está autorizado, reposto no curso localizador, 1.714. 2.000 com 1.016, reportará localizador, voo 97, 1.4. Localizador, voo 1.643. Voo 1.643, completa de X-Ray, chamando torre agora em 1.18, decimal meia. 1606. Voo 1606, boa noite, observa a identificação. Chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1.06. 1.06, o ajuste desce para 3.000 pés, voo 1606. Final baixar travado. Voo 1.643, boa noite, avistado, está livre pouso na 10, o vento é 1.60 graus, meia dúzia de nós, e o altímetro no 0.06. 1.643. 6.6, o voo 1.606 para o LFUSC. 6.6.06, pode entrar, intercepto 7.3.6.3, para o vídeo, 1.06.06, obrigado. Voo 1.714, completa de SX-Way, chamando torre 1.18, decimal meia. 1.186, voo 1.714, obrigado. E desça para 4.000 pés, o altímetro 1.06. 1.06, 4.000 pés, chegaram mais, 3.000 pés. Guardando pista livre, vou no 7.04. Voo 1.643 no solo aos 4.1, agiliza a liberação à direita, taxi via Alfa e Juliette para o portão 3. Agilizando, liberando na Alfa e Juliette para o 03, 64. No 714, livre pouso na DEN, cheque o trem, o vento é 1.50 graus, 8 nós e o altímetro no 0.06. o trem baixou a trava. Boa. Autorizado o pouso. Boa não. 714. O 714 no solo aos 44, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 02. Livramos direita, Alfa, Juliette, portão 2, vou no 714. Bono 805, boa noite. Eu tenho 370 já aprovado para Natal, aceita? Boa noite, aceita. Bono 805, autorizado para Natal, nível 370, APES 1-0, aerovia. Decola da 1-0 com curva à esquerda, subida pouca, transição Zipar. O transponder é 5074, controle em 1-20-8, conteja. Natal, a possibilidade da 370, a roda da esquerda, a roda da esquerda, a roda da esquerda, a roda da A transmissão está entrecortada, confirmando pouca transição Zipar com curva esquerda e o controle 1-20-8, ok? Pouca transição Zipar, decola da 1-0, curva esquerda, saída 1-20-8. correto, chama para acionamento, cheque o rádio, boa noite, era assim. Chama a porta número 1. Para 2.500 pés, o altímetro 1.06, mas está servido 366 para o ILS Whiskey, reporte aqui o waypoint. Cente igual 1.606, desce para 2.500, mas está servido 366, vai informar no final do procedimento igual 1.606. Então, 3152. 3152, boa noite. Eu tenho 330 aprovado para Maceió, aceita? Afirmativo, 330. Ok, tá 3152, então aprovado para Maceió, nível de voo 330. A primeira via Upper Whisky 58 até Orago, após direto. Pista 1Z10, decola com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5077 e o controle em 120.8, corteja. Gente, autorizado Maceió 330, 258, Orago direto. Cola da 10, primeira curva esquerda, Puca Caju, 5077 no transponder, 120.8, controle de saída da 3152. 3152, correto, chame para o acionamento na posição 8. Camarada. 06 para Serra Vitor 372, Baixada Travada. 606, boa noite, avistado, tá livre pouso na 10, o vento é 1,50 graus com 8 nós, seu altímetro no 06. 3,2,1,0,6, tem livre pouso com 1,6,0,6, pouso no 0. Portão 1, pushback, acionamento. 805, autorizado, chame táxi, o altímetro no 0, no 6. Táxi, eu no 0, no 6, confirmando no 0, no 6, o altímetro, ok. No 0, no 6, 805. Completa ele a 6 foi chamando torre 1183-6, hoje na 258. 286, completando o ILS. Salvador, 6258, ILS 58, boa noite, aguarde pista livre para o pouso. Seu solo ao 56, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 05. Direita Alfa, Juliette para o portão 05, 6,06. Oxa 6258, checando o trem, livre pouso 1 a 10, o altímetro no 0, 1 no 6 e o vento 1,50 graus com 5 nós. Machado travado, autorizado pouso no 5 graus, 1 no 0, Oxa 6258, copiado. Taxi 145, a bordo 2:30, terra na Maceió. Livre à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Direita, chama no ponto de espera, pronto, vou no 8:05. Ocean 6258, no solo ao 59, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para a posição 11. Ocean 6258, confirmando solo ao 59, Alfa e Juliette para a posição 11. Oceané 6258, como recebe a torre? Oceané 6258, copia. Ok, prossiga na Alfa Juliette para a posição 11, 1-1. Alfa Juliette, posição 11, Oceané 6258 estava recebendo o senhor, 5x5. Ok, é eu que não estava recebendo o senhor, ok? É, eu agradeço. Obrigado. 8:05, está pronto. 8:05, autorizado, né, decolada 1-0, o vento é de 1.30 graus com 5 nós. Decolagem autorizada 1-0, com 8:05. Tony Salvador, é o Pastor 1-7. Pastor 1-7, prossiga. Pastor 1-7, está no Pátio Militar, pulando para Recife 090 com 77. Qual é o horário previsto, por gentileza? Pastor 0245. Ok, só um instantinho. Pastor 07, qual é a matrícula? Força Aérea? É o Pastor 17, Força Aérea 2317. 2317, só um instantinho, Pastor 17. Aguarda, Pastor 17. Controle Salvador, boa noite, é o TAM 3891, cruzando 220 para o 160 com a informação Delta. Gol 1605, contato radar de colagem, suba ao 370 na saída PUCA. Salvador, boa noite, o TAN 3891, cruzando 220 para 160, com a informação Delta. TAN 3891, acionado 5064, voa, acione a identificação na chegada BOF, desça para 4.000 pés, o altímetro 1.06. 4.000 pés, 1.06, chegada BOF, o TAN 3891. 7, nível 090, Golfinha 77, Recife. Ok, só um instantinho, Pastor 17. Aguardando, Pastor 17. Puca, sem restrições, 370, gol no 805. Pastor 17, por gentileza, o plano foi apresentado aonde? Foi na sala de Recife. Eu tô... A IS militar aqui de Salvador não tem, a IS civil também não tem. Eu precisava que o senhor entrasse em contato novamente lá com a IS Recife e verificasse se eles enviaram pra gente aqui, ok? Pra mim já tá tudo criado aqui, eu vou checar com eles, é, com o Centro Recife, se por um acaso tem. Se o senhor puder checar com a IS, eu agradeço, ok? Ok, vai tentar o contato, pastor 17.